5 para Guarulhos, prepara o aéreo, come aqui, ó. Efetuando algum desvio? Olha, acabamos por efetuar, sem desejar, mas já estamos voltando aqui na Prodmar. Entendi. Peço que informe-nos com uma certa antecedência para mantermos o controle do tráfego. 2018 está presente, está autorizado voar Serra Vitor. Já tem condições de voar Serra Vitor 366? Sim, tem condições. Quando foi nos dada a informação que para aguardarmos autorização para voarmos Serra Vitor 366, eu reprogramei aqui o computador e por esquecimento eu me esqueci de colocar a navegação lateral e ele saiu um pouco do perfil. O motivo foi esse daí. Então, por isso, está autorizado voar na proa do Serra Vitor 366, até 2.500 pés, ajuste do altímetro 10016, a cruz estabilizada na final do ILS Whisky. Então, voo no 2018, voando na proa do Serra Vitor 366, autorizado para 2.500 pés com 10016. E reportará estabilizado na final do procedimento de ILS Whisky. Controlador, direto para a sua cidade, 51 Centena, na encosta de Joy, Paulista Pirão 105, e no pouso 18-10. Direto Bravo Delta, o serviço do radar está terminado, agora 55 milhas norte-noroeste de Salvador. Segue em condições visuais com plano modificado para visual aos 1715, acende a 1005. Informação de voo e alerta no setor norte de Salvador, centro Recife 12685, bilateral 1245. 1285, confirme a alternada. A primária de Recife 12685 para informação de voo e alerta. Porém, bilateral 12345, autocoordenação. Isso, prazo, obrigado, amigo. Boa tarde. Salvador, voo 1885, informação 90, boa tarde. Voo 1885, desça e mantenha nível de voo 120. Voo 1885. Voo 1885 para 120. Voo 1885, com o controle voltando? Controle, acabou o voo 1885. Afirma, informação de tráfego, 1 hora, 35 milhas, rumo leste, mantendo 110.16 na 206, que faz o cruzamento na terminal. Por isso, a sua restrição é 120. Chame Recife 1251. Obrigado, 9077. BD-178, estamos 2 horas e 45 em Fortaleza com motor nave. Direita, na direita, BD-175, ajuste 1016, vou viajar. 1016, direita, vai chamar 2295, é um bom trabalho aí, monta lá. Tripulação, por gentileza. Oi, boa tarde, 9256, Ponte Serra da 10 Cross. Boa, 9256. Autorizado decolada 10, vento 190 graus, meia dúzia à noite. A linha decolada 10, 9256. Primeiro aviso de tráfego. Está ciente, voo 1-8-8-5, mantendo 180. Voo 1-8-8-5, controle voltando. A escuta prossegue. Permanece informação de tráfego informado. Por isso, mantendo 120. Positivo, a gente só recebeu o alerta de esquerda aqui, mas foi só o alerta. O tráfego está na esquerda e nós estamos mantendo 120. Boa tarde, eu faço um bolinho na parada. Tráfego superado. Desça e mantenha 2 mil pés. Desce via chegada Bonfim, apuse no localizador. Desce 2 mil via Bonfim, 1-8-8-5. Reporta no localizador. Lima Prop Copy. Lua Lima Prop. Autorizado para Serra Delta, Índia, Mike. Rio de voo 360, Rio Pesolo 21, até Mochep, Mike Oscar, X-Ray, Eco, Papá, após direto Sorocaba e conforme. Decola da 17, curva direita no perfil da Arbor Elefa. O transponder é o 5412 e o controle em 120.80, Lima, Bravo Lima. Autorizado 390, Serra Delta, ainda mais, o via Eco, Zulu 21, até Mochep, Sorocaba, conforme solicitado. Decola da 17, curva direita, saída forte, transição elétrica. 54 no 2, transfondo, 12080, controle da porta. Um abraço. Então, Bravo Lima, correto. Tem informação para ver? Dois a bordo. Dois a bordo, paracionamento, táxi de decolagem, 1895, 1016, na ajuste. Boa viagem. 1895, muito obrigado. Salvador, Papa Romeu, entrega da Fortelli. Romeu, Tchelha, controle, décima linha 050, né, e direto posição ETAP. ETAP 050, entrega da Ia passe, sobre o nosso teste, depois trabalhamos com a para decolar com a Mike. ILS Gol 1885. Gente, 3 Lido completa aproximação, torno 1895. 1895, muito grato, até a decolagem. Gol 1885. Torre Salvador, Gol 1885. A 1,5 mil do marcador externo contra embaixo e aliás completo. Chego no 885, aguarde pista livre, ajuste no 0 no meio. Aguardamos pista livre, gol no 885. Mantenha a posição, Lima Bravo Lima. Obrigado, Lima. O gol 208 no solo 3-0. Chale solo 2-1 no 1. É um 2-1 no 1, senhor, confirma. Lima, 2-1 no 1. Controle Salvador, Bota, Alfa Costa, Romeu Alfa por 90. Romeu Alfa, chegada Mari DF 050, Aço Romeu Alfa. Mari, para o 050, Aço Romeu Alfa. Bono 256, chama centro Recife, frequência 126, decimal 85. Recife 126, bom trabalho. Eu 2,6, desce para 4 mil pés, voa do 910 no meio, chega minha 3,26. Pode ser a magnética 101 de Simbra ou até a radial 282 de Salvador. Eu não tenho 045 então. Nossa, não. 045, desce para 050. Olha qual é o meu. Afirmativo, para o 050, mantendo o. Pro a 045, sobre o Alfa Charlie, controle, desce 2000, direto Duna, livre LS, pistão no zero. Direto Duna, 2000, cara, Alfa Charlie. Desce 3,26, desce para 3000, altímetro 1016. Tá no 80 graus, 08 mais. Diga. Possível no inferno cancelar e pousar na 1-7 para utilizar o taxa? Sim, sem problema. Após o externo vai ser com a torre e o controle deixa a critério da torre que manda. Aqui, obrigado. Meu solo aos 33, direito 219. 219, obrigado. Lima, Bravo Lima. Decolado aos 33, chame o controle 208. Controle 208, Lima, obrigado. 5 taxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Taxi Alfa, reporte antes da Juliette, o gol 85. Boa tarde, Papa Tango Lima, Bravo Lima, transfere. Bravo Lima, controle sobre 360. Informe radial e de afastamento. Aguarde. Lima Bravo Lima, subvetoração, curva à direita, próximo 320. Direita 320, alta radial ideal seria 238. Tudo mantém a 360 na Pro 230, Lima Bravo Lima. Ativo 360 na Pro 330, Lima Bravo Lima. Pela linha 326, subvetoração para sequenciamento, esquerda Pro 030. 030-7-3-2-5. Oscar Romeo Alfa, controle. Prossiga. Direita pro 065. Direita 065, Oscar Romeo Alfa. Romeo Alfa, desce e mantém 3 mil pés, altímetro 1016. Para 3 mil, cono 0 no meia, Oscar Romeo Alfa. Metro 26, reautorizado 4 mil. Minha 326, reautorizado para 4.000, altímetro 1.016. 4.016, minha 326, mantendo para o Salvador, boa tarde, 0907, está bom, 190. 197, boa, contato radar, boa posição, selo, desce 4.000, no 0 no meio. Selo, confirma as coisas? 4.010. 4.000, no 0. Juliette, igual com 885. Mantém esse da Juliette, no 885. Tá você, obrigado. Abatão Lima Bravo Lima, passa 060 em subida, agora 8 milhas oeste de Salvador, resuma a navegação, voa Alefa. Tô assumindo na proa de Alefa, Lima Bravo Lima. Para o táxi, puxa na 6315, quadro 25, 123, acorda até a melhor. Direita ainda, ponto 0, 2295, ajuste no 0, 1 no meio, Goiás. Direita ponto 0, 195, puxa na 6315. 1 no 885, ingresse Juliette para o portão 02. Juliette para 02, o gol 185. Aeronave 7-3-2-1. Tá aqui meu horário, tá? Era 63-26-220-9, indicada. 2209, né, 63-26. Canal 315, pode esperar, 1-0, pronto. Oxalá 315, autorizada a decolada 1-0. Vento 190 grau 08, nós. Visão de decolagem, Oxalá 315. Controle acionar 6326, vai reduzir para a minha imagem de 409. porta estabilizado, desce 2000. 075, limitado pelo log, reporta estabilizado em descenso para 2000, Oscar União. Oscar União. Só um minuto, né, Pato? Paulo Salvador, Oceania 142, no portão 4, para 7 acionamentos. Portão 4, autorizado, tá. Autorizado, chamaremos para o táxi, 6142. Alfa Charlie, confio, dona. Alfa Charlie, confio no radar, completa a aproximação final, torre 1895. 7285, Alfa Charlie, boa. 08, também. Torre, é o Papa Roberto, sai da Alfa Charlie. 3320, curva direita para 060. Direita 060, sinal 3320. Vimos 10 para 3.010, altímetro permanente. 3.016, Xenia 3.015. Professor Salvador, boa tarde, Xenia 3.015, com o pessoal da EL. Boa tarde, contato radar na decolagem, voa Leda 6.315. Certo, Leda, 3.015. Xenia 9M de uniforme autorizado 200, decola da 17, curva direita, no perfil da água, Elefa. 2 Elefa, segue conforme a rota do plano. 542.000, transponder, 1208, controle. Tem informação do PAB? Fica a bordo, empate 5, para a pera, empate de chocolate, 35, 86, bagagem. Para o cancelamento, Charlie Alpha Charlie. Alpha Charlie, plano modificado agora aos 4-1. Abandone a final da 1-0 com curva à esquerda e chame na final da 1-7. Passivo, curva à esquerda e chamará na final da 1-7, Charlie Alpha Charlie. 2-8, Lima Bravo Lima. 4-5, acionado. 1-2-0, 1-8-0, controle. 6326, mantendo 3000 para o 060, livre LS, chama estabilizado no lote. Está autorizado o ILS, chamará estabilizado no lote, 0623. Já é livre pulo na 17, vento 1960 graus 08 a mais. Livre pouso no 7, boa tarde, trabalho, já dá pra casa. Poxa, né, 6142, pronto para o táxi, POB 1166, autonomia de 3 horas e 20, no alternado é Salvador. Direita ainda, posto espera, 2285, ajuste, 1066, governo. Direita ainda, no ponto de espera, 2895, obrigado, até a volta. 1895, grato, até daqui a pouco. Localizadora, Sinair 6326. Certa aproximação, aguarde transferência. Aguarde. Oscar Romeo Alfa. Informação de tráfego, é um Python na curta final 17. Já tocando solo, aguarde só um instante, autorização de pouso. Afirmativo, Oscar Romeo Alfa, se autorizado, teria intenção de fazer o mesmo. Prosseguir para o circuito visual com pouso na 17. Ok, então tem condições de modificar as regras da presente? Afirmativo, completamente visual. Ok, modificado então aos 4-3, abandone a final da 1-0 com curva à esquerda e chame na final da 1-7, Oscar Romeo Alfa. Afirmativo, já estamos livrando, ingressando na do vento da 1-7, reporta na final da 1-7, Oscar Romeo Alfa. O céu sediado aqui em Salvador, confirme? Não, negativo, vamos para o hangar da EBTA, abastecer e seguir para Recife. Sete. Charlie Alpha Charlie, no solo aos 4-4, faça um backtrack, qual o hangar de destino? Livre, táxi até Aerostar, libere na primeira taxiway à esquerda. Please say again. The Hamper is a signature. Líder Aviation, Roger, copy. Bom, 1097, redução para a mínima limpa. Sonia 315, sobe restrito 340. Restrito 340, Oxana, 315. 1097, pode prosseguir a 2000. Recebeu a instrução de reduzir para a mínima limpa, no 097? Não, não recebeu não. Então, agora receba. Reduza para a mínima limpa, autorizado chegada a ponto, 2.000 pés, altímetro, no 0, no meio. Mínima limpa, descendo a 2.000, com no 0, no meio, com no 097. Linha 3, 2.000, passando Duna, completa a LS, torre 1895. Duna, 2.000. MA 315, passa 140, chama Recife, frequência 125, decimal 10, boa tarde. 2510, Recife, boa tarde, chama MA 315. Controle, gol 1966, com a ordem. Boa tarde, voa ESCAP, desce 060, 966. ESCAP, desce 060, 966. Mate, vai agilizar o 6142. Salvador, Sinai 6326, estabilizado em LS. Ok, Sinai 6326, tráfego da companhia ingressando agora na 1-0 para decolagem. Aguarde pista livre, o ajuste no 0 no 6. Interceptor de ajuste, aguarde a autorização para pouso. O Oscar Romeo Alfa no solo aos 4-7, faça um backtrack, libere na papá, prosseguindo o táxi até a Aerostar. Ok, a EBTA, se não me engano, é o segundo hangar à sua esquerda, quando você ingressar no pátio 5, fique atento. É o último ali. Ok, boa tarde. O meu bravo Oscar, prossiga. Ok, o meu bravo Oscar, aguarde só um minuto para o táxi. Temos um Learjet ingressando no pátio 5. Pátio 4065, pronto, copy. Copia, 4065. 065 para Campinas, autorizado 340, via Seguro 10, até Cubab, após Seguro 16 e conforme. E agora da 10, curva direita, no perfil da DAEL, linha da Mótica. 5440, transponder, 120, decimal 80, controle, o azul 4065. Controle, 5440, transponder, e o controle 120, decimal 80. Autorizado 340, contato de novo 0, Cubado, no 1, no 6, depois da pista 10, curva direita, da El, lei da Mótica, 5440, transpondo 208, a contínua, somente o portão? Só no portão 3, camarada. Utilizado o voo 1097. 097, Guarmina do Externo, completa final LF por 1895, bom voo. 295, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, voo 1097, está uma milha do Interferro, embaixo da base. Boa tarde, voo 1097, o ajuste é 10 no meia, aguarde apenas a pista livre. Ok, Romeu Bravo Oscar, livre táxi via 17, chame a linha de pronto para decolagem. Chanel 6326 no solo 50, libera a direita e chame o solo 211. 211, Chanel 6326. Posto de São Paulo para ajustar seus corredores. Reporte para a defesa. Alfa, reportar a cidade de Alfa. 9009.1, contato radar, voa pelo, voa ISAP para 4000, altímetro 10016, gol 9009. Vai, ISAP 4000, 9009. Livre decolagem da 17. O vento é 170 graus, 07 nós de proa. Descida visual, mantendo a separação visual com o solo para 1.500 pés. Altímetro 10, 1.6, Romeu Tango Golf. Boa viagem. Obrigado, bom serviço, Oscar. Thousand feet. You are clear for alert approach, runway 10. Report established for the localizer. Extended, descendo 65, descendo 2000 feet, descendo LF 1018, wake up. 966, redução para mínima limpa, descendo para 3000 pés, direto duna. Direto duna, reduzindo mínima limpa, 3000 pés, descendo 966. Controle de Salvador, boa tarde, Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar, boa tarde, contato radar. Curva à esquerda, foi para o 200. Esquerda 200, Oscar. Número de aviso, voa ETAP, desce e mantém 050. Sua direita, perfil da El, Leda, Fidev. 5443, transponder o controle de saída 1208. 9832 no portão 5, chame pronta. Tomaremos como pronto, 9832. Salve Salvador, boa tarde, gol no 097, Livrão na 3 portas. 097, taxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportaremos antes da Juliette, gol no 097. Antes da Juliette, 06326. Mantém antes da Juliette, portão previsto 03, 0922 já vem iniciar o táxi. Quem está agora? 060, com certeza. Eu falei proa, mas foi um erro meu aqui. É proa, zero, é proa 45, nível 060. Aguardar uma proa 45 pro 060. Alfa, tá sentido aqui, sentido aqui. Direita, a gente já pantera de 2, 2, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, Juliette, portão 3. Direto 3, Sinérgica 3262. Azul 4462. Azul 4462. É o controle, contato radar a 69 milhas de Salvador, reporta para a descida, voa Mari. Já está no ideal, voa Mari, 4462. No ideal, ok. Desce para nível de voo 074. Zero 076 request, left 10 degrees to avoid, left 10 degrees. Left 10 degrees, watch, copy, report back on track. Call you back on track, thank you, contact 076. Torre Boa Azul 407, contact a flag. Controle, solicita desculpa, mas não teve contato com o Recife. Passo 140, chama agora o centro, frequência 12685 e passa a solicitação verbalmente ao centro. Boa tarde, boa viagem. 12685 agora com o centro, agradeço de qualquer forma. Responde, 1208, controle. Serrato 2089, portão 9, chame pronto para chegar o ferramenta. Ele rompeu o gravar? Diga. É, possibilidade da prova do destino? Qual é a prova para o destino, para voz? Está presente 255. Autorizado 360 para o Galeão, viado para de voo, uniforme November 857, decola da 10 da EL Cirume 5452 ao transponder 1.120.8 ao controle. Subida da EL, Leda, após Irume. É, da EL, Leda e Irume. Correto, portão 10, chame pronto. Tamo aí. Salvador Tava, frequency 118, decimal 995. 118, decimal 995, é Victor Tango 671. 966, dash 2000, livre LS, reposto estabilizado. 2000, livre LS, chamada estável, voo 966. Chamada 9009, redução para mínima limpa. Reduzir 9009. Telebozo 406. Clear 3000 feet. You are clear of restriction on solo position. Condor 076 and 3000 and no restriction. Thank you. Telebozo 4065. 4065, boa. Direto Leda. Pode manter 340. Direto Leda da presente. Sessão 340, 405. November India Vitor. Desce mantém 4000. Para 4010. Isso, eu completou. Sou Oceanero 9009, viado para 3000 no 06. 3000 no 06, na cidade da Alfa. Controle Alfa Tango Índia. Alfa Tango Índia, curva direita para o 060. Direita 060, tá. Devido ao esporte, se possível, eu solicito aí cancelar mais próximo e voar controle de rotatória para guarda e pousa no auxiliar. Sem problema, o Alfa Tango Índia, a gente orienta daqui a pouquinho, o senhor vai lá pelo setor noroeste e se aproxima direto do rotatório. Tá legal então. Então a ideia nossa aí é cancelar mais fácil, nós se escuta os projetores. Condor 076 Heavy, do you have conditions to fly straight do not intercept the localized approach? Yes, we have it, Condor 076, no problem. Okay, so fly do not position, reducing your speed into 180 knots, and you are clear for the next approach, descend 2,000 feet. Descend 2,000 feet now, cleared IRS approach, and we are cleared for the IRS approach, runway 10, inbound to Duna now, and reduce the speed to 180. Roger that. O 4462, reautorizando para 4000 pés, altímetro 10 no meia do 4462. 4.000, 0.000. Eu gravo a sua chamada para iniciar a descida. Capatão Romeu gravou a ser estimado para iniciar a descida. Mas, 2 minutos, Romeu gravou. Ok, gente. São João Barim de Avito, redução para mínima limpa. Gravou a sua chamada de pouso. Condor 8, 1-6, Romeu gravando. Condor 076, make tender wheel to the right. Send to the right, Condor 076. Que chama a sala? Funcionário 6321, abordando o operador de linha, está condição 6. Presidente, vou coordenar para sempre chegar, vai ser cheio de estabilizado, avistando, 966 Gol. Gente, é o Oceanair 9009, de atoração esquerda para o 030. 030, 009. Problema de avito, esquerda 030. Esquerda 030, 9030. Salvador, Oceanair, 3, 2, 1, 0, 6, 1, 0, 6, 1, 0, 6, 1. Alfa Tango Índia desce até 050. 050, Alfa Tango Índia. Passando externo, 966. 2,1895. 2,1895. Passador, Gol 966. Gol 966, boa noite, passando travado. Boa tarde, né? Passando travado. Boa tarde, tráfego avistado, vento 190 graus, 07 nós, ajuste altímetro 10 no meio, pouso autorizado, pistão 10. 10 no meio, autorizado, pouso na 10, gol 966. 070. Pouso 076, Havoc, contact tower, frequency 118.95. 118.95, bye-bye, contact 076, obrigado. Bye-bye. Mata critério, acho que é o meu alfa. 2,17, está ótimo. Até que o 2,17, altímetro 1,16, voa pelo 10,4,000, altímetro 1,16. Pelo 4,016, está 3,17. Tamanho de avião, direita 060, desce 3,000. Direita 060, para 3,000. O 4065, passa 140, chama centro, frequência 1251, azul. Centro Recife em 1251, uma boa azul, 4065. Maintain position before taxiway Juliet. Somebody in the vehicle, reduz 170. 170, nós, azul 4462, redução para mínima limpa. Azul. 67, aguarde. Sul, Índia, Papá, aguarde cópia. Julinho de Papá, confirme radial ideal de saída. A gente vai prosseguir corredor forte. Aguarde número 2 para a cópia, confirme o local de estacionamento. Estacionamento a critério, Julinho de Papá. Juliette Tango 651, continue attacks via Juliette, April 1, Lima and Mike. Call me before taxiway Quebec. Salvador, tem a chamada de push para o 6321? 6321 na guarda, passagem do Galaxy retaguarda, pode ser autorizado. Paulo, boa tarde, Bono 966, instrução táxi, Silva. Bono 966, boa tarde, prossigo táxi via Alfa. Táxi lento, via Alfa, reportante da Juliette. Táxi lento, via na Alfa, reportante da Juliette, Bono 966. Papa Tangosca, Romeu Alfa, pronto, cópia. Autorizado Recife, nível 370, primeiro via Pesulu 17, saída Puca, transição Caju, decola pista 10, confirmando, até hoje a decolagem curva esquerda. Transponder 5453, controle em 120, decimal 8. Para a nolagem de letra. On the 076, on the ground 06, turn your eyes to ground 121.1. To right and over the ground on 121.1, confirm, Condor 076. Sir, 121.1. 121.1, Condor 076, yeah. John 9832, vento 190 graus 079, decolagem autorizada, pista na zero. O Chané 9009, tráfego avistado, continue a aproximação, aguardando pista livre, ajuste de altímetro 9096. 9096, aguardando pista livre 9009. Ruim, desce até 2015. Até 2015, então. Altímetro 1016. 9096. Ok, passando Duna, chama a torre, 1895, Vitor. Tente, torre 1895, novembro de dia. 651, continue a text, turn it right, text wing Mike, call me on Quebec to cross the runway. Para o 6967, reporte para girar base para o 17, autorizado a presente. Tente no 06, Sanita, o número de avisos estaria após quinta no Aldermark, cancelar o plano de instrumento e conseguir visual para 17. O Chanel 9009, vento 190 graus 069, autorizado, pistão a zero. 9009, Papá, papá, novembro, Índia Vitor, no externo, reposto para cancelamento das regras de voo. Então 9832, decolado ao 08, controle transfere no 208. 208, 9832. Mantenha o ponto de espera, o Papa Tango, Oscar Romeo Alfa. 9832. Direto letra, 9832. Índia Papá, repita o transponder. Prossegue para o visual para 17. O novembro Índia Vitor, plano de instrumento cancelado agora ao 09, autorizado uma base curta, reporte... reporte pronto propósito. Ciência, autorizado, base para 17, reportar a propósito novembro Índia Vitor, obrigado. Já mantém present position, stand by. Taxi pro gol 1967, taxi com 1978 a bordo, Galeão, alterna Campinas com 3 horas e 50. Presidente, gol 1967, aguarde o táxi, prossiga o táxi em frente, aguardando o táxi da aeronave 2318 da Avianca, através do, da posição 06. Vamos prosseguir o táxi, seguindo a Avianca na 06, gol 1967. Paulo Gol, 9-6-7. Vai na Revezona, com 1-0-4-4, 3-0-40, alterna com 1. Janeiro 6-2-1, autorizado o táxi via parte principal em Índia, ponto de espera, pista 1-0, chame torre em 1, 1-8-9-5, ajuste 1-0 no 6. 6-3-2-2-4-5, 1-0-0. Janeiro 9-0-0-9, autorizado o táxi via alfa, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, 9-0-0-9. O 1966, após a passagem do Boeing 737 da companhia, taxando via parte até o ponto de espera, autorizado ingresso, posição 09 indicada. Após a passagem da aeronave da companhia, livre táxi para 09, voo 1966. 1500, e voo rotatória, reposta visual para chamar a turma. Então, para 1500, lá na prova da rotatória, vai chamar a visual com a pista para cancelar. Negativo, o controle não pronunciou 1500, o controle pronunciou mantenha 2500, voando rotatória e reporte visual para chamar a torre. Então, vou manter os 2500, vou repetir a visual para chamar a torre. O alvo está tendo isso. 9832, pode voar, eu? Eu dizer a casa do centro, o controle vai tentar contato com o centro, comitê autorização. Ok, guarda. Já não baixar, travar com 4462. 2-18-95, 4462. 1865. 5461, controle em 120, décima 8. Aracaju, nível 230, autorizado, decola pista 10, curva esquerda, perdida, Fuca, Caju, faz ela volta 677, telefone 5461, corte o controle de 5.8, é o gol 1884. Gol 1884, cotejamento correto, reporte pronto para o feedback e acionamento. Vai reportar. Charlie Fox, Golf 076, continue to taxi via taxiway, Juliet, April 1, position 10. Continue via Juliet, April 1, send. 1-0, 0-0-6. Ingresso no 7, reporte alinhado e pronto.